paixões que fazem nosso coração pra longe desviar sua atenção, a fim de esquecer o sofrimento que surgir sempre um sorriso pra fingir. São tantas ilusões que fazem nosso coração pensar que todo mal é algo bom, a fim de esquecer de toda culpa que surgir sempre um sorriso pra fugir. Sempre um ponto final em tudo que não é real. Cedo ou tarde a fumaça se verá que está vazio e a existência perderá seu valor. São tantas decisões que fazem nosso coração parar e hesitar na opção. Um só caminho há em que o viver não é mentir, sempre um sorriso